boca só falo que o coração tá cheio, ladrão. Mas aí, naquele pique, aquele mesmo jeito, tá ligado? De verdade, rapá. De verdade. Tá favorável, pobre, louca, pá de maloqueiro. Que faz um corre, corre atrás, sempre atrás do dinheiro. Mas na pureza, sem atrasalado de ninguém. É pelo certo, sempre justo, não importa com quem. Os bicos sujos tem, mas não é tirar de letra. Se precisar é sem caô, uma nove na gaveta. Hoje é lazer porque a vida nem tudo é trabalho. Liga os parceiros, os fiel que corre lado a lado. De fiel na quebrada queima naquele do bom. Na mesma gelada um beat nós fazendo som. Altos comédia pagando, mas é porra nenhuma. Nós conta o crime, vive o crime, nós vive a rua. Tá tudo certo, tranquilão, meu pai, estou com a geral. A noite é uma criança e meu corre é de mil grau. As partes passa mal, não para de chamar no zap. Quer dar pro pai andar de jet, curte a boa fase. Na picadilha fiz a minha sem chamar atenção. Mas precisou, nós toca o foda-se até o timanjão. Não tem pra vacilão, vacilão com nós é bala. Primeiro é Deus, a quebra é nós, atravessa é na cara, fechadão com a rapa. Na risca, esse é meu mundo. Eu no plantão, no vidigal, responsa no bagulho. Na rua me criei, e a rua falar por mim. Um bom malandro quer dinheiro, não guerra, neguinho. Um bom malandro não quer guerra, Zé. Mas precisou os cria, não manda recado. Posso perder tudo menos minha fé. Amigo não é quem dá o lenço, é quem fecha aliado. Um bom malandro não quer guerra, Zé. Mas precisou os cria não mandar recado. Posso perder tudo menos minha fé. Amigo não é quem dá o lenço, é quem fecha aliado. Magia, bala, tubarão e amada, Deus no controle. Nem precisa esperar que hoje vou fuder no 12. Uma dose de absinto, um Dream Mafia no meu cigarro. Ela me pede um beijo, eu dou meu coração quebrado. Só nós, deixa o recado que hoje eu não tô pra ninguém, amor. Você é única, seu gingado não tem. Seu cheiro, seu calor, seu jeito já me faz. No copo Royal Zalu, na cama cê me domina. Nós junto é outra vida, seu beijo não tem igual. Seu corpo uma obra de arte, suas curvas um carnaval. Sua presença é minha paz, do meu lado já fica lindo. O que eu quero é só sossego, eu e ela, amor bandido. Não importa o que cês pensam, o que importa é o que nós quer. A vida é curta mesmo, faça o que vocês quiser. Um bom malandro não quer guerra, Zé. Mas precisou os cria não mandar recado. Posso perder tudo menos minha fé. Amigo não é quem dá o lenço, é quem fecha aliado. Um bom malandro não quer guerra, Zé. Mas precisou os cria não mandar recado. Posso perder tudo menos minha fé. Amigo não é quem dá o lenço, é quem fecha aliado.